Eu não quero ouvir esse. Eu mutei o volume das vozes na minha cabeça. Eu sei que sou o MC. Não quis assim. Acaso existe pra amanhã ser uma surpresa? Pensa nos inimigos. Que eu não criei ódio interno pra desperdiçar em briga. Esse é meu combustível, é combustão. Pra pensar no que pensa e ter ginga nas entrevistas. Se encantam porque canto rimas. Vi isso diante dos meus olhos. Me sinto enterrado junto com o passado que eu mesmo escrevi nos meus ossos. Linhas que todos adorem, bonitas pra ir pras suas fotos. Só isso te basta, minha meta é mais alta. É reconhecimento sem rótulo. Agora vem, fala de mim. Depois que o corre é feito é muito fácil agradar. Quem é comigo eu sei, não porque eu precisei. Por me provar lealdade não pagando um jantar. Eu recebi um estalo em mim, peço que não siga-me. Viva-me, se quiser retire-se. Sinta-se beneficiado e rico de ter sonhado bastante. Com meus pensamentos avoados repentino. Eu sei que é uma dádiva compor. No meio do manifesto sinto o vibrar das liras. Respeito, eu sei. Cê sabe quem que se doou. O que acalma a maré é a fé do navegador. Eu sei que é uma dádiva compor. No meio do manifesto sinto o vibrar das liras. Respeito, eu sei. Cê sabe quem que se doou. Que acalma a maré é a fé do navegador. Se eu pudesse ter um pedido, ó. Senhor do tempo, tempo bom. Se possível, por diversão. Faça viajar 10 anos atrás. 10 anos atrás. Comemorar. Eternizar. Canções pra nós poder ter a condição. Acerta aquele som que me faça viajar 10 anos a mais. Dias com raicar e comemorar. E eternizar. Canções pra nós. Mundo grande chama mundo, eu vou atrás. Tempestade me deixou aqui a sós. Mas depois que haja sol pros maus lençóis. Obra do acaso e de novo vem aqui. Num quarto vazio e a luz do corredor. Na minha mente a tentativa de livrar. E na minha mente a tentativa de livrar, yeah. E na minha mente a tentativa de livrar, yeah. Na minha mente a tentativa de livrar deste cômodo. Os meus incômodos e tentações. O trono não é mais só pros tiranos. Ei, eu sei que é uma dádiva compor. No meio do manifesto sinto o vibrar das liras. Respeito, eu sei. Cê sabe quem que se doou. O que acalma a maré é a fé do navegador. Ei, eu sei que é uma dádiva compor. No meio do manifesto sinto o vibrar das liras. Respeito, eu sei. Cê sabe quem que se doou. O que acalma a maré é a fé do navegador.